Cícero, grande figura romana, aquele das catilinárias. Quem é catilinária? Havia um elemento, tipo Nicolaíta, assim, na sociedade romana no tempo de Cícero. Corrupto, depravado, demagogo, ladrão do povo, tudo que vocês podem imaginar. Catilina era da pá virada. Então Cícero, orador, no Senado Romano, onde houvesse oportunidade surgida, ele pegava da palavra e desancava a Catilina. Mas com tanta violência da palavra e energia, virulência às vezes, que hoje em dia, quando alguém assoma um microfone, a uma tribuna, a um púlpito, e verbera contra o erro, sempre se lhe diz: ele acabou de pronunciar uma catilinária. É um discurso contra Catilina. Catilina está aí, ó, reproduzido aos milhares no Brasil e no mundo. Cícero, esse homem corajoso, que acabou pagando alto a sua coragem, mas vale a pena. Costumava dizer: não há povo, por mais requintado e culto que seja, que não acredite no dom que certas pessoas têm de prever o futuro. Há mais de duas décadas, o irmão Zarur escreveu um documento que lhe mandei, estas palavras para mim. Firmadas sobre o quê? Sobre o Apocalipse, capítulo 16, versículo 17. O versículo que se segue ao versículo 17 é justamente o 16, do capítulo 16. Vocês se lembram o que que está no capítulo 16, versículo 16 do Apocalipse? Armagedon. E o juntaram no lugar que hebraico se chama Armagedon. É a guerra total e final, terceiro ai. Conforme hoje eu vi na televisão, num programa formidável, depois eu quero saber quem trabalhou ali, é que apresentaram um dos trabalhos sobre os tempos finais e o Israel de Deus, não foi a turma Israel de Deus, foi a campeã. Por isso é que eles mostraram aquelas viagens de Paulo o apóstolo, e vocês vão fazer isso, já vieram com essas missões, tão destacados para isso. Se desencarnasse, iam fazer em espírito, que vieram, Jesus não é bobo, para mandar à terra gente que vai falhar na missão. E ele diz aos Paulos, a geração dos Paulos na LBV, moças, rapazes e também senhores: está feito. Apocalipse de Jesus segundo São João, capítulo 16, versículo 17. O irmão Zarur escrevendo para mim: Paiva, na verdade tudo já está escrito no Apocalipse de Deus. Ninguém evitará que se cumpra à risca o planejamento divino. Civis e militares são instrumentos das forças superiores que verdadeiramente comandam a grande transição deste final de ciclo. O que compete a cada legionário é ser realmente fiel ao Senhor dos Exércitos e das nossas almas. Quem é o Senhor dos Exércitos e das nossas almas? Jesus. Jesus. E manter a LBV sempre digna das bênçãos do Pai. Vocês entenderam porque é que eu sou severo e exigente? Para quem o senhor Zarur escreveu essas palavras aqui, em que ele diz, vou repetir: na verdade, tudo já está escrito no Apocalipse de Deus. ninguém evitará que se cumpra à risca o planejamento divino. Onde é que se encontra exposto na Bíblia Sagrada o planejamento divino, particularmente exposto? Mas vocês vão ver daqui a pouquinho, que eu vou ao Velho Testamento com vocês, que esse planejamento vem lá de trás. E o Apocalipse é o coroamento de tudo que foi profetizado. É como a LBV, que é o coroamento de toda a evolução da humanidade. E Zaru prossegue escrevendo a mim: Paiva, ninguém evitará que se cumpra a risca o planejamento divino. Civis e militares são instrumentos das forças superiores que verdadeiramente comandam a grande transição deste final de ciclo. Por isso é que Jesus precisa de pregadores corajosos que preguem o seu evangelho Apocalipse em espírito e verdade à luz do novo mandamento, e que não fujam do compromisso assumido com ele. É com Jesus, meu irmão, é com Jesus, minha irmã, que vocês assumiram o compromisso. E todos serão chamados à maior responsabilidade, e não adianta fugir, porque com Jesus não se brinca. Jesus não apavora ninguém, não. Ele trouxe o novo mandamento, mas ele é sério. Vocês acham que vocês assumem um compromisso com um homem sério ou com uma mulher séria e fica por isso? Isso é um compromisso do qual dependem tantas pessoas, tantas condições, e fica nisso? Não fica, não, porque agora está feito. Isto é pregar a política de Deus, e nós vamos fazer. Vamos tratar de juntar experiências, juntar os talentos, juntar valores, que não se pode perder tempo, porque a obra é de Deus. E é Jesus quem diz no Apocalipse, capítulo 16, versículo 17, está feito, e agora está feito mesmo. Agora o irmão Zaru prossegue aqui: Paiva, o que compete a cada legionário é ser realmente fiel ao Senhor dos Exércitos e das nossas almas, e manter a LBV sempre digna das bênçãos do Pai. Entenderam por que o irmão Paiva é severo? O que vocês fariam no meu lugar? Deixariam tudo correr frouxo ou tomariam as providências nas horas devidas? Tomaria as providências na hora devida. Mas é claro. Por quê? Porque aquele que me mandou esse bilhete, ele escreveu um outro para mim no dia 21 de julho de 1968. Paiva, Deus está presente. Quando estou ausente é quando mais estou presente. Em permanente contato com as forças divinas, recebo instruções para os rumos definitivos da LBV. E agora vivemos essa época dos rumos definitivos. Por isso que eu estou convocando as crianças, os jovens e as mulheres da LBV. O que vem lá adiante, à luz do Apocalipse, é muito sério. Veja que os povos não se entendem e a inquietação geral explode nos jovens estudantes. Na época do Coin Bandit, aquele vermelho lá, é vermelho que era ruivo, né? Quando houve aquela agitação contra De Gaulle em Paris. Veja que os povos não se entendem e a inquietação geral explode nos jovens estudantes, que não sabem o que está acontecendo. Aproxima-se a grande hora da LBV. Orar e vigiar, que a paz de Deus seja com todos, e viva Jesus. Assinado embaixo, Zaruxo. Thomas Paine fez uma afirmativa há tantas e tantas décadas: esta é uma época em que a alma do homem é posta à prova. E Jesus diz, para nosso conforto, Porque esta é a época, é mais do que outra, situada nessas palavras de Paine. Vou repetir: esta é uma época em que a alma do homem é posta à prova. Mas Jesus diz o seguinte, no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 26: e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Por que é que nós estamos pregando o Apocalipse? E às vezes até severo, mesmo que brincando, rindo, e ao simples. Caiu-me nas mãos um ditado escandinavo, que vocês que sabem que tem uma tarefa a cumprir na terra, isso tem que ser proclamado, que é verdade. A falsa humildade é pior que a hipocrisia, dizia o irmão Zarur. Veja o que diz aqui esse ditado escandinavo, que é um ditado do povo, hein? Preste atenção. Você deve levar uma truta ao riacho. Truta é um peixe muito gostoso, aquela coisa toda, que aliás é os que têm ácido úrico não devem comer. Mas vá depressa antes que ela morra. Vou repetir. É um ditado escandinavo. Você deve levar uma truta ao riacho, mas vá depressa antes que ela morra. Vocês devem pregar o Apocalipse de Jesus aos simples, mas vão depressa antes que não haja povo para vocês pregarem. Deus está presente. E já vem em nossos corações para sempre.